Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hino aos Hinos. Hoje vamos falar-lhe, não só, mas também, do hino francês. Vamos começar pela Marselhesa, um hino que é hino oficial de França desde 1795. Um país que assinala já a sua Quinta República e que já passou por várias fases em que ganhou e perdeu territórios. O hino foi composto e escrito, ou seja, com música e letra, em 1792, um nome influente na parte militar francesa, neste caso mais por aquelas bandas de Marselha e à volta, até mais à volta do Reno. Neste caso estou a referir a Claude Joseph Roger de Lisle, ele que compôs esta melodia em 1792 e criou também para ela uma letra. A música não era suposto ser um hino, ela foi escrita como um tema revolucionário e era um hino, um grito de força para os combatentes naquela parte do país, em Estrasburgo, designadamente, e que iriam então enfrentar aqueles que tentavam acabar com o regime imposto recentemente, neste caso um regime republicano que havia sido colocado em 1789, ou seja, instaurado naquele país. Havia quem realmente quisesse acabar com esta república e então este era o grito de força. A verdade é que os republicanos acabaram mesmo por vencer, primeiro pela imposição, depois pela força, novamente pela imposição, mas de uma outra perspectiva, e acabaram então por conseguir essa vitória. Daí, em 1795, e pela projeção que a música teve, não só em Estrasburgo, mas nas fileiras que alinharam contra os não-republicanos, esta música acabou por ser adotada como hino oficial francês em 1795. Entretanto, dá-se o caso de que quando Napoleão invade a França, ele acaba com esta música. Ou seja, acaba com este tema como hino. Em 1830 ele é reposto. Volta a perder-se em 1879. Mas dali a poucos anos seria restabelecido novamente como hino e aí sem qualquer interrupção até aos dias de hoje. Portanto, há mais de 100 anos que este é continuamente o hino oficial de um dos países mais antigos da Europa e também do mundo, ainda que neste caso tenha sofrido também ele bastantes alterações. Ao longo da música, ao longo dos tempos, dos séculos, a música foi sofrendo algumas alterações literárias, mas basicamente a letra é a mesma. Alors, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, ou seja, então, avante, filhos da pátria. O dia de glórias chegou contra a tirania. É uma mensagem muito forte, aliás, tipicamente daquela altura, e mais que um tema revolucionário, é um tema de força, de intervenção, que acabou então por se tornar num hino oficial de um país. Nós vamos ouvi-lo, e daqui a pouco vou falar de um outro hino de um outro país numa situação que tem a ver também com a França, mas para já ficamos com a Marselhesa, que, como já podemos perceber, não nasceu em Marselha, mas foi assim apelidada. Vamos à música? É a primeira parte do Hino aos Hinos. Thank you. Estamos de volta, ouvintes. Agora para vos falar do hino da Nigéria, um país que tem passado por uma fase muito conturbada e que, enfim, as marcas desse passado têm ficado na história do país. Nós hoje vamos aqui tratar então de dar a conhecer este hino da Nigéria, um país que só se tornou independente do Reino Unido no ano de 1960. Tem 923.778 quilómetros quadrados. É um país grande e com grandes problemas. Tem cerca de 172 milhões de habitantes, segundo os últimos censos, e é um país que, portanto, passa por muitas dificuldades. Na última semana, ou nas últimas 2 semanas, foram mortas sensivelmente 2 mil pessoas. Porque há uma força terrorista de seu nome Boko Haram que quer criar ali um Estado Islâmico naquela região e, portanto, tem feito todo o tipo de atrocidades e tem levado a Nigéria para as bocas do mundo, mas não pelas melhores razões. No ano passado, o mundo ficou a saber que ali se perderam cerca de 300 vidas num só ataque perpetrado por esta organização. Na parte nordeste, que é aquela que é coordenada naquela que é coordenada então pelo Boko Haram, mas a sua área de influência vai até quase à capital, que enfim, não parece de certa parte impactada com o que acontece na Nigéria, pelo menos naquela parte nordeste. Quando vamos então falar em 2 mil pessoas, tendo em conta que o país tem cerca de 172 milhões, percebemos que em termos de percentagem não é um número tão estranho assim. Não é um número tão anormal assim. Mesmo quando falamos que ali já cruzaram a fronteira, quase 5 mil pessoas nos últimos tempos para irem para outros países. O Níger ou o Chade, os Camarões, por exemplo, que são países que fazem fronteira, por exemplo, no sul, na parte sul da Nigéria, fazem então fronteira com os Camarões e também aí registram-se problemas, mas o que se pode dizer é que sigam a fugir para esse país. Não há um controle de fronteiras. Os Camarões têm um outro nível de desenvolvimento, mas para todos os efeitos, a Nigéria é realmente um país com graves problemas. E estamos a falar de um continente africano onde as coisas ainda não estão como deviam estar. Sobre isto tudo para contextualizar, sobre este hino, posso dizer que ele foi composto em 1978 e, no caso específico, foi composto mesmo para ser um hino. Havia um outro, na Nigéria, que vigorou desde 1 de outubro de 1960 até 31 de dezembro de 1977. E então, no dia 1 de janeiro de 1978, este foi adotado como um hino oficial da Nigéria, um hino que vigora até hoje. Chama-se Haris ou Patriots, ou seja, Levantai Patriotas. E esta música, como já disse, foi então composta para ser o novo hino da Nigéria e romper com as ligações que havia no, com o Reino Unido. Ora, o hino foi composto por várias pessoas: John Ilechukwu, Agnetin Akipan, B.A. Ogonek, Sota Omoigi e Aderi Bigbe. Foram os autores da letra deste hino, que é um dos mais bonitos, digo eu. E já agora a música foi composta, a melodia, pela banda da polícia nigeriana, pela Nigerian Police Band. A Nigéria tem como idioma predominante o inglês, mas outros idiomas também se falam neste país, que tem também assim a influência do seu próprio idioma. O Reino Unido deixou aquela região em 1960, que para todos os efeitos nunca chegou, portanto, fazer parte da União Europeia, ainda que, pronto, que para todos os efeitos o Reino Unido tenha integrado mais tarde esta Comunidade Económica Europeia, mas não já foi depois da independência da Nigéria. Eu digo isto porque também em 1960 a Argélia se tornou independente da França, mas nesse caso foi a única vez que a Comunidade Económica Europeia perdeu território, porque a Argélia, ao sair, portanto, ao se tornar independente, saiu da Comunidade Económica Europeia. Aqui não houve essa condicionante. O que posso dizer é que tudo isto está num neoliberalismo, por assim, aliás, numa neodescolonização, que fez com que o Reino Unido abandonasse a sua colónia em África, neste caso, que abandonasse a Nigéria. Como já é habitual, todos estes países que existem foram construídos pela Europa, daí haverem tantos problemas em África, e neste caso da Nigéria, porque se juntaram vários povos no mesmo país e agora, claro, a divisão é mais difícil. Vamos ouvir o hino da Nigéria, Levantai, ó patriotas, e eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, vou regressar na próxima semana. Espero que tenha gostado. Para si, uma ótima tarde ou uma ótima noite. E até à próxima sexta-feira.